foguetes foram pelo mar e o povo a desfilar com a lua. A festa está para durar e se ela é popular é tua. Norte, sul, da fronteira ao mar, venha o povo a saltar a lua. Ela fez, ela construiu, ninguém lhe diga xiu, é sua. O desfile abre com bombos de alegria, há no ar um certo cheiro a romaria. A vida corre pelas veias deste povo, vem dela a força que transforma o velho em novo. A marcha avança com o futuro na lembrança, ninguém a vai parar. Foguetes foram pelo ar e o povo a desfilar com a lua. A festa está para durar e se ela é popular é tua. Norte, sul, da fronteira ao mar, venha o povo a saltar a lua. Ela fez, ela construiu, ninguém lhe diga xiu, é sua. São operários, funcionários, pescadores, são papoilas, camponesas, são cantores, balões, bandeiras em ciranda pelo ar. Há mil sorrisos enfeitando cada olhar. O povo dança com o futuro na lembrança, ninguém o vai parar. Foguetes foram pelo ar e o povo a desfilar com a lua. A festa está para durar e se ela é popular é tua. Norte, sul, da fronteira ao mar, venha o povo a saltar a lua. Ela fez, ela construiu, ninguém lhe diga xiu, é sua.